A oração que me protege do inimigo, repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. A oração que me protege do inimigo, repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. Tô vivendo no universo, os oprimidos, sente a dor. Está correndo o processo, inimigo, repressor. Morfetor que nas antigas chicoteava escravo. No setor pra burguesia, trabalha empregado. Garante seu salário, hora extra na propina. Elegante, disfarçado, tá na mesa o que queria. Boa vida, aradilha, de cerveja puta. Pras vadias satisfazer, enriqueça as criaturas. Sou a alta censura do sistema formado de rap. Não sou talaia de quem julga, quem condena não me fere. Não se esquece, meu juiz é soberano verdadeiro. O que me fortalece, a luz que nos profano causa medo. O pesadelo não é sonho de conto de fada. Seu tropeço está nos planos, aqui se faz, aqui se paga. Bola na cara do comandante da chacina do presídio. A sua raça bebe sangra, vingança do extermínio. A oração que me protege do inimigo, repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. A oração que me protege do inimigo, repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. O inimigo repressor vem cheio de ódio e rancor. Indigno pecador, obreiro do demônio, seu senhor. Servidor do boy de alma vendida pros poderosos. O protetor pra nós que salve, livra dos cu perniciosos. Os seus olhos estão em todos os cantos e lugares, assistindo o episódio, observando as suas maldades. Uma pá de covarde agindo delinquentemente. Bate nos irmogredins adolescentes constantemente. O ódio na mente de quem é massacrado altera. Sangue nos olhos inconsciente, maquinando a sua queda. Ao pó da terra de onde veio, voltará todo ser humano. Vai na pedra, tá no meio, o mapa se achando. De farda pagando de homem bom que dá segurança. Enche a cara, sente fome, sangue bom de espancar as crianças. Que na infância não aprenderam o caminho que deve andar na distância. Se perderam com o inimigo fardado, condenar. A oração que me protege do inimigo, repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. A oração que me protege do inimigo, repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. País da injustiça, sem moral, corrupto por um triz. A vida sofrida de muitos, é um absurdo ser julgado, condenado assim. Por um puto fardado, aloprado aí, um só pezinho, nada mais que isso, rapaz. O seu fim é sua cara na mira dos policiais. Preconceitos raciais, só não enxerga quem é cego. Rico jamais, mofa em cela, só os periféricos. Na mira do ferro, dando explicação, interrogado. E ao certo, só vai pra prisão, ladrão aqui do bairro. Marginalizado, com problema familiar. Somar os casos, mas o esquema é se esquivar. Pra não levar prejuízo, mas o que tá fudido em todo lugar é preciso firmar e não dar motivo. Pro inimigo repressor que vem na maldade, me esquivo do horror e da ação dos covardes. A oração que me protege do inimigo repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. A oração que me protege do inimigo repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. A oração que me protege do inimigo repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM. A oração que me protege do inimigo repressor sem de corte. Munição serve o livro, perseguidor, Deus é maior, bem melhor. Segui o caminho longe de sirene. Humano digno vale mais que meu PM.